foi avisado pra não deixar ninguém sozinho em casa. Mas eles ignoraram os conselhos de quem já morava ali. Foi uma morte avisada pelas 15 anos e uma vida cruelmente acabada. A negligência custou a vida, os gritos não foram ouvidos. Ela tentou, mas não foi socorrida. Depois de um tempo, quando voltaram de viagem, se depararam com uma cena praticada por um ser covarde. Por todo o canto da casa tinha os seus pedaços. As marcas de sangue mostravam quanto foi cruel o fato. Os corredores que não foram barreiras pro assassino. Por fora um lugar tranquilo, mas lá dentro tinha um homicídio. Sem armas de fogo, apenas a faca e um psicopata que chega, abre a porta da tua casa e te mata. Apenas mais um doente sem compaixão, que apenas precisa da tua falha pra te mandar pra dentro de um caixão. Revira a história, quantos deles já surgiram, quantos deles já morreram, e ninguém aqui dá a mínima. Eles acham que isso é música de moleque revoltado, até você ver sua mãe e seu filho no quarto despedaçado. A poesia que representa o lado macabro, que só vai fazer sentido 5 minutos antes do seu assassinato. Aqui atrás tá o casal aí, acusado do crime macabro de magia negra, onde eles ficaram durante 4 anos velando os ossos, né, de um cadáver, na tentativa, na esperança de que a carne... Já avistavam as luzes e o barulho das sirenes. O coração ficou apertado, todos os seus dedos tremem. Entrou em choque quando viu a cena bizarra. Porta de casa arrombada, poça de sangue na entrada. Inesquecível o acontecimento pro resto da vida. Policiais isolam a área pro trabalho da perícia. Como sempre, acharam que nada iria acontecer. Tudo ali estava tranquilo, mas todos pagaram pra ver a mais cruel chacina que aquele bairro já tinha visto. Com fama de tranquilo e livre de assassinos, todo mundo se conhecia. Boa tarde, bom dia, mas apenas um vizinho não se encaixava em toda essa rotina. Faz tempo que a desgraça já estava sendo avisada, mas ninguém tá nem aí, apenas trancaram a porta de casa. Agora o arrependimento bate na mente como um golpe bem dado que deixa você inconsciente, saindo num saco preto como um monte de lixo. Os pedaços da sua filha agora vão ser devoradas pelos bichos. Tá vendo aonde a negligência te levou? Agora a lágrima desce diante da cena de terror. Cheiro de formol. Meu Deus do céu, eu confesso que eu tô com medo, viu?